Boa noite, Botafogo, Mike é com Alfa. Sendo identificação, voo e prode. Tata, completar a chegada a mar, descida quando em condições para o 050. Ciente, autorizado 050. Está autorizado o nível 190, que é 190 para Aracaju via Golf 677, decola da 10 por esquerda na saída Puca, depois vou Aracaju, aciona o código 5466 e o controle 208. Autorizado Aracaju 190, na Golf 677, decola da 10 Puca, depois vou Aracaju, 5466 transponder. 1208 é o controle, 6224. Correto, chama para o acionamento. Vai chamar. No meio, no solo 22, táxi à direita, via Alfa, chame antes da... Começou, via Alfa, Kilo, parte 3, mantenha a escuta. Alfa, Kilo, parte 3, mantenha a sua escuta, aviate 5763. 563, zona 3. Rio da 3305 no ponto de espera pronto. Autorizado, alinhada e decolar, vento 1,40 graus, 8 nós, 3305. Autorizado, alinhada e decolar, 3305. Com 074, solicita desvio à direita para evitar a formação. Desvio, suporte ao plano da rota. Cortará. Retorno na rota, voo 074. Ciente, voo na 074, chame Recife 1251, na alterne 133, decimal 25. 251, 3325, bom dia. Boa. Decolagem 2000, controle 208. 208, boa noite. Eco Alfa, desça para 3.000 pés, ajuste na 021. Controle Salvador, TAM 3305, o Caracaju, boa noite. Boa noite, TAM 3305, contato radar, subiu o nível de voo 330 para o Caracaju. 330 para o Caracaju, 3305. Salvador, Oceano Aero 6224, tá na 1 para pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback, vou chamar o táxi 6224. Patango Mike Eco Alfa, curve à direita pro 080. Sempre curva à direita pro 080 Eco Alfa. TAM 3305, chame Recife 12685, secundária 12545. Ciente, vai chamar Recife, TAM 3305, boa noite, obrigado. Boa noite. Voador Oceanair 6224, está com PLB de 1107, 2 horas de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. Autorizado, direita até o ponto de espera, chamando para decolar. Direita, ponto de espera, Oceanair 6224. Comodoro 6224, pronto, ponto zero da 10. Autorizado, alinhagem de decolar, 160 graus, 10 mais. A linha decola 6224. O24 decola aos 39, controle 208. 1208, Chanel 6224. Controle Salvador, Chanel 6224. O Chanel 6224, contato radar, subo para nível de voo 190, saída para o Caracaju. Ok, para 190, Puca Aracaju. Com a Alfa, desceu 2000 pés, permanece o ajuste na 021. Descendo para 2000 pés, Mike é com Alfa, Mike é com Alfa. Mike Yankee, eu acho que é você. Nós estamos aqui no portão número 8, solicitamos autorização de Tech Report até a remota número 2. Autorizado, pushback até a remota, não me escuta. Papa Tango, Mike Eco Alpha, confirme já visual com a pista 197. Reporte visual para cancelamento, Mike Eco Alpha. Alfa, curva à direita para 100. Gente, para 100, é com Alfa. Já tá, o Mike Acosta já tá visual com as luzes do aeródromo. Alfa já está pronto para o cancelamento. Afirmo. Mike Acosta, desça para 1.500 pés, ajuste na 021, plano de voo modificado 0143, chame torre 186. Gente, vai chamar torre 186, Alfa. Torre Salvador, o Mike Eco Alpha. Mike Eco Alpha, pouso 7, reporte na final. Votará na final, Eco Alpha. 050. Identificou a Mari, descida ao 050, boa noite, cara. Ingressando na final, Eco Alpha. 7, livre pouso, pista no 7, vento 1, 40 graus, 8 nós, Mike Eco Alpha. Ligou 1805, possibilidade de voar, presente para o EDSAP, executar uma formação. Autorizado, direto SAP no 805. Inicialmente vai abrir um pouco mais à esquerda de SAP na PROA 050, quando tiver condições de reação de SAP no 805. No 805, autorizado desvio, reporte retornando para a posição ETAP. Certo. Xanair 6224, chame Recife 12685, até 12545. 12685, 12545, 6224. Boa noite. Dizeus, é possível voar na proa de túnel, gol 1805? Gol 1805, após Dizeus, está autorizado direto túnel. E após Dizeus, túnel mais 5 a 7 milhas, já tem condições de aprovar. O senhor faz o 180 na pista agora e taxi até a cabeceira 17. É, o pátio mata exatamente à esquerda lá na cabeceira, ok? Quando o senhor estiver voltando, à sua esquerda. Exatamente, tem uma primeira entrada antes da cabeceira, não é essa não, essa primeira é outro pátio. O senhor vai mesmo na entrada que é na cabeceira mesmo. Gol 1805, descida 2000 pés, 1021 no ajuste. Para 2000, 1021, o gol 1805. Plano Duna, gol 1805. Gol 1805, controle ciente, autorizado ILS, taxi pista 1-0, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, Max Ray, gol 1805. Ciente, estacionar a frequência livre.